aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. Estamos aqui hoje para falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. E aqui comigo, Felipe Zu. E aí, galera, só quero dizer que o Andrômeda tem peitinho. É isso aí. Puta que pariu. E aqui também, Eduardo Filhote. E aí, galera, saudações, bom estar de volta com todos vocês aí. Também o Gil Amara Maravilha, né, velho? Desce da nave e se apresenta. Aí é a Xuxa, porra. É a Xuxa, Mara Maravilha não tinha nave. E aqui também com a gente, Neilson Lopes. E que... Caralho! O Shun capixaba. Mas esse Shun ainda tava muito masculino, viu? A voz dele não é assim, não. É. E hoje, junto com a gente aqui na primeira viagem dele, né? Na sua primeira viagem no tempo, Victor Lemes, lá direto do The Alvanistas. Opa, e aí? De participação especial diretamente do The Alvanistas. Eu sou o Thor. Puta Thor. Que... Ok. É Victor, segundo o Léo Game, é o Victor. Victor. Tá valeu, bom. Valeu, Jabu. E uma convicção no THO, né? Bom, gente, hoje nós vamos conversar aqui sobre Cavaleiros do Zodíaco. Como a gente conheceu Cavaleiros do Zodíaco, vamos compartilhar as nossas experiências com Cavaleiros do Zodíaco. Tudo que a gente mais gosta, o que a gente não gosta e algumas coisas mais aí. Mas o importante é que vocês sabem que é só o início de uma série que a gente está começando, né? Será uma série onde iniciaremos com a Saga do Santuário. Vamos compartilhar tudo o que tivermos até a parte onde o Saga morre, onde chega o fim da Saga do Santuário, ok? E posteriormente faremos um cast sobre a Saga de Asgard, né? Os Cavaleiros Deuses. Então é um novo formato que o MachineCast está experimentando aí, falando de outras coisas, né? Não só games. Games também vai continuar nas pautas, né? E agora vamos para os recadinhos. Pessoal, aqui hoje nos recadinhos eu queria dizer que futuramente a gente vai retomar leituras de e-mails, mas eu quero que vocês continuem mandando e-mails. Nós lemos todos os e-mails, lemos todos os comentários, respondemos todos que possível. Por favor, continuem mandando e-mails, continuem respondendo, nos deem o seu feedback, nos digam o que vocês gostaram, entendeu? Agora o MachineCast está mudando, não está falando apenas de games, mas tudo que é nostalgia, tudo que é nostálgico a gente vai falar aqui. Estamos começando com essa série sobre Cavaleiros, que será a primeira de muitos outros podcasts. Mas não se preocupe, os games estão sim junto nesses planos, né? Eu queria comentar uma coisa aqui. Eu recebi uma crítica sobre o MachineCast essa semana de um colega da internet. Meu querido Léo Bruschi, né? Ele mandou uma crítica pra mim e eu achei um ponto muito interessante do que ele falou e eu gostaria de esclarecer aqui. Pessoal, nós não somos um podcast de especialistas. Eu digo isso porque o Léo comparou a gente com um outro podcast aí da Podosfera. Nós não somos um podcast de especialistas em games ou qualquer outro assunto que a gente venha falar. Nós somos um podcast que compartilha experiências. Nós compartilhamos as nossas experiências para que vocês possam se identificar, que possam compartilhar as experiências de vocês conosco. Muitos ouvintes relataram situações que, parecidas com o que a gente teve, enfim, jogos que jogaram também, as situações muito parecidas com as nossas, e é isso que a gente quer. A gente está aqui para passar, compartilhar para vocês as nossas experiências. Não que vocês não possam aprender nada, descobrir nada novo, vai, vira e mexe, alguma coisinha surge ali e vocês acabam ou aprendendo, ou descobrindo, ou enfim. E a gente também, conforme a gente recebe resposta de vocês, né? Então eu queria deixar isso claro para quem ainda não percebeu. E para quem gostar, por favor, pessoal, ajudem, compartilhem aí com os colegas, passem esse podcast para um amigo, para um colega de trabalho, né? Compartilhem nas suas redes sociais, só assim podemos evitar que o MachineCast venha a ter outra paralisação. Gostaria muito de agradecer a vocês, logo estaremos voltando com as leituras de e-mails. Por favor, aproveitem o cast, essa é a primeira parte, é um cast com duas partes. Provavelmente a outra parte logo vai ser lançada, não vou lançar daqui a 10 dias, vai ser logo em seguida. Aproveitem o cast, tudo de bom pra vocês e até mais. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Passa a elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder da constelação. Se proteger, supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos pés, eu te desejo dar e realizar. Muitas asas e um coração sonhador, ninguém irá roubar. Senseia, guerreiro das estrelas. Vamos começar aqui, como cada um dos integrantes aqui hoje presente conheceu o Cavaleiro do Zodíaco, como cada um de nós conheceu essa maravilha dos animes, né, que surgiu lá nos mangás, nos meados de 1986, se eu não me engano, corrijam-me se eu estiver errado aí, não, ninguém corrigiu, então tá certo. Começou em 78. O mangá começou em 78? O mangá, é. O anime começou em 86, né? O anime começou em 86. Isso, tá. Eu nasci em 86, então pra você ver, né? Eu sou Atena. Como é que é? Puta merda, como velho. É que é? Não, pera aí. Tu é Atena? Tu é Atena. Ah, não. Felipe, aí agora você deu mole. É, cara. Essa. Até eu fiquei... Ah, vergonha ali. Então, desculpa, velho. Pra um fresco ficar constrangido, perdão. Ah, não, cara. Essa foi demais mesmo. Então vamos começar a rodada de como se conheceu o Cavaleiro do Zodíaco. Vamos começar pelo Felipe. Felipe Zu. Felipe não, Atena Zu. Atena Atena. Diz pra gente aí, cara, como foi que tu conheceu Cavaleiros do Zodíaco? Então vamos lá, como foi que eu conheci? Eu fazia natação quando eu era pivete e todos os dias na hora de Cavaleiros do Zodíaco a gente tava treinando, então eu fui conhecer um pouco depois que todo mundo. Eu faltei porque tive uma febre e aí quando eu comecei a assistir, resolvi assistir televisão no horário do treino e aí tava passando justamente essa maravilha, né, Cavaleiro do Zodíaco. Fiquei maravilhado e aí saí espalhando pros guris lá da natação. Depois a galera fazia complô e parava o treino pra assistir. Aí ficava todo mundo... Ficava todo mundo assistindo molhado, as mães iam à loucura, né? Tipo, atrás com a... 5:30 da tarde e a galera tudo frio da porra e as mães acudindo, né, com as toalhas e tal. Mas depois a gente voltava pra treinar e... Mas era sagrado, ó. Pausa no treino pra assistir Cavaleiros, né? TV Manchete modificou muita vida aí. Realmente, cara. Cavaleiros era muito bom. TV Manchete foi uma escola. Pior. Saudade, né, cara? Porra, é foda. E agora não tem nada que passe assim em TV aberta, animes. Esses animes. E foi o anime. Completado, né, que tem. E a galera tem que agradecer que foi o anime, que se não fosse ele, acho que praticamente ia demorar muito pra vir outros animes pra cá, né, cara? Pois é. Abriu as portas pra muita coisa. Pra muitas emissoras, tinha a mente fechada de desenhos japoneses, mas né, cara? Quem abriu, né, Wilson, a mente da galera pro potencial dos animes foi o SBT com Fly, velho. Não, mas o Cavaleiros vem bem antes, cara. A Manchete não começou a transmitir Cavaleiros antes de Fly, não, pô. Não, mas o que fez explodir foi o Cavaleiros, pô, 95. Não, então, mas a gente tem que agradecer ao SBT também, por quê? Porque o SBT começou a exibir Fly e deu uma audiência boa. A Manchete pegou e fez, pô, vou trazer anime. Eu tenho essa impressão também, cara, ô Felipe, eu tenho essa impressão de que o Dragon Ball e o Fly, o Dragon Ball primeiro e o Fly passavam antes do Cavaleiros. Não, passava, pô. Foi o que eu disse, eu tenho impressão, né? Na época eu tinha a impressão de que, realmente, hoje eu tinha a impressão de que eu tenho a impressão que na época passava realmente antes dos Cavaleiros. Mas eu, depois de um tempo, eu não sei se eu li ou se eu ouvi alguém falando num podcast ou site, que foi depois de Cavaleiros, vieram Fly, veio Dragon Ball e assim sucessivamente. Sim, então porque... o Cavaleiros foi o primeiro. Pra mim, eu pensava que tinha sido Fly. Eu também. Os desenhos que foram exibidos japoneses. Então, foda-se o SBT, né? SBT foi a primeira emissora, além da Manchete, a trazer os desenhos japoneses. Aí que a Globo interessou, a Band interessou. Mas não trouxe Cavaleiros. Nossa, Edu, aí que a Band, tudo bem. Aí que a Globo, nossa, a Globo foi bem depois, hein, cara. Nossa, bem depois. Por causa do SBT, porque o SBT começou a roubar a concorrência das manhãs da Globo com os desenhos japoneses. Aí a Globo começou a investir em desenho japonês. O Fly, eu lembro, passou em 96 e o Dragon Ball passou em 97. Nossa, parece que foi bem antes. Parece que eu tinha 3 anos assim no Dragon Ball. Pois é. E o Cavaleiros passou 95. Foi no meado de 95. Então não foi bem antes, não, cara. Não, ele estreou em 94. Cavaleiros estreou em 94. 94. Sim, mas... foi em março de 94. Sim, mas eu vi em 95. Tudo bem. Assim, começo de 95. Todo mundo já tinha assistido o Nilson. Já tava rolando já a segunda temporada, o Nilson tava começando. Não é isso, é por causa que até hoje eu não lembro. Até hoje eu não lembro como que eu conheci o Cavaleiros. Hoje eu fiquei me martelando na minha mente como que eu conheci. Ou não sei se foi algum amigo meu que chegou. Então falou. Tu não sabe. Não lembro, cara. Simplesmente eu não lembro. Eu já tentei puxar na minha mente, mas não. Então, pô, a idade então, é assim mesmo. Eu vou te pular. Só uma correção aí, Edu. Foi estreou no dia, em setembro de 94, os Cavaleiros do Zodíaco, na Manchete. Olha aí, ó. Viu só? Eu sei escolher os integrantes, cara. Tô dizendo, cara. Eu tenho talento pra isso. Eu tenho dedo podre pra outra coisa, cara. Mas pra escolher integrante pra podcast... Aí ele fica podre porque tu não lava depois, né? Victor, aproveita que tu já tá falando aí, me diz, cara, diz pra gente aí, como é que tu conheceu o Cavaleiros do Zodíaco? Bom, eu era pequeno ainda, eu nasci em 89, né, estreio em 94, mas eu lembro que o meu tio, eu tenho um tio que diferença entre eu e ele são 5 anos só, né? E então a gente praticamente cresceu junto. E aí ele, um dia ele tava na TV lá e ligou a TV na manchete e tava passando Cavaleiros. Eu falei assim, ele falou assim, vamos assistir? Ah, vamos, vai. Aí eu assisti, eu via o desenho lá, falei assim, nossa, fantástico, quero assistir sempre. Então todo dia, eu assistia todo dia o horário lá, nunca perdia um episódio, reprisava, tava lá, não tava nem aí. 5 anos de idade, né, Vitor? 5, 6 anos. Que desenho bom pra criança de 5, 6 anos, né? Aí eu lembro que a minha mãe às vezes sentava do lado assim pra assistir, pra explicar que aquela cena não era tudo aquilo lá, não. Isso aí é mentira, viu, filho? Olha, por exemplo, não sai meteoro da mão dele, não. No caso que, como, por exemplo, o Yoga, né, ele toma aquelas unhadas lá do Miro de Escorpião, aí sai sangue pra tu quanto é lugar. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe falou assim, ó, é tudo de mentirinha, tá? Não é nada, nada não, sério. Pera aí. Agulha Escarlate, sintam a ferroada do Escorpião! Que dor é esta? Está parecendo a picada de uma agulha. Eu sinto o veneno do escorpião invadindo o meu corpo. Fiquem à vontade. Ela... Minha mãe falava isso comigo no filme de terror, velho. Ela queria amenizar o ferimento dos cavaleiros, que era sangrento. Mas me diz uma coisa assim. Ela explicou falando ou ela pegou uma agulha de tricô e mostrou pra ti que não era bem assim? Ah, quer chamar a mãe do cara de psicopata? É, sei lá, ilustrando, de repente é melhor pra criança entender, né? Mas vê, a mãe já fazia o papel de Atena, agora sério mesmo, queria curar os cavaleiros pra poder já ajudar nos ferimentos. E aí? Mas foi assim, eu conheci assim. Pelo meu tio mesmo, aí foi. Beleza. Eduardo, conta pra gente aí, cara, compartilha com a gente. Então, cara, eu era piolinho da manchete. Na época eu tava com 10 anos, e então todo dia dava o horário, dava 5h30, eu ligava a TV na manchete. Quem não era piolho da manchete? Ficava cravado. Então, cara. Mas era sagrado, velho. Era todo dia, 5h30, eu ligava pra assistir os desenhos. Hanna-Barbera, aqueles desenhos e tal. E depois pegar as séries japonesas. Passava já. Tem cara que não perdia a Patrine, né, velho? E via mesmo, cara. Saía da escola e... Não, mas a Patrine é massa, você já tá... Para com isso, velho. Patrine era legal. Era massa. Não, era legal. Na época era massa. Hoje em dia que você vai achar meio tosco. Legal era Lion Man, meu amigo. Lion Man também era legal. Tá, mas isso vai ficar pro outro cast. Continua, Eduardo. Aí, eu tô lá de boa assistindo a programação e tudo, passa a propaganda que vai começar um desenho novo. Aí eu falei, ah, bacana, não tem nada novo pra assistir, vamos ver esse desenho. Aí, cheguei lá o dia da estreia do desenho, tá lá eu sentadinho, bonitinho, pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. E começou aquela musiquinha lá dos Guardiões do Universo. Aquela clássica. Essa música foi essa que eu ouvi a primeira vez. Os Guardiões do Universo, onde vem ter o mal. O seu destino é combater. Sua luta é mortal. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Cavaleiros do Zodíaco, trazem dentro do seu coração a coragem de um vencedor e a vitória na canção. puta merda. Classicar as cenas da abertura não tinha nada a ver com as cenas do desenho, porque era lá era da segunda temporada do Abel. Os caras já falaram, não era da segunda temporada, era do filme do Abel. Era do filme aqui da abertura da segunda temporada. Sim, era, não, era dos filmes, os trechos das aberturas. Era do filme do Abel misturado com a parte dos Cavaleiros de Prata lá. Sim. Aí eu comecei a ver desde a estreia do desenho lá, cara. Piolinho da Manchete lá, acompanhando as novidades. Bom, como eu conheci Cavaleiros do Zodíaco? Cara, eu me lembro que na época eu morava perto da casa do meu irmão, né? Meu irmão é muito mais velho do que eu. Acho que o meu irmão é uns 20 e poucos anos mais velho do que eu. Então, o filho dele tinha mais ou menos a minha idade. E como a gente morava perto, vira e mexe, eu ia na casa dele, ia na minha casa, enfim. Certa tarde eu cheguei na casa dele lá e ele tava olhando um desenho na televisão e eu perguntei pra ele o que, que era aquilo ali. Ele disse, é Cavaleiros. Não sei o que, ele disse assim. E o Cavaleiros, bom, tem cara no cavalo e coisa e tal, sei lá, né? Enfim, que era a imagem que eu tinha de cavaleiro, né? Aí eu cheguei ali, vendo aqueles caras se arrebentando todos, aquele sangaredo todo, né? Enfim, sangaredo ficou estranho pra vocês? Aqui é normal. Aqui tem sangareiro, mano. Sim, fala sangueira. Aqui não tem nem sangareiro, nem sangueira. Realmente era muito sangue, e quem lê o mangá é mais, é 10, parece até Mortal Kombat o mangá. Ah, obrigado pela referência lá do se último. Espremer sai sangue, né? Bom, enfim, depois desse dia eu vi assim, achei muito interessante, gostei bastante e comecei a assistir, né, cara? E eu acho que, olha, não lembro se eu cheguei a perder algum episódio, mas se acontecia de perder, eu ficava muito puto, cara. Bah, eu gostava demais. E foi assim que eu conheci, vendo na casa do meu irmão lá com o meu sobrinho lá. Eu lembro que a gente perdia 10 minutos, a gente já ficava doido. Tá louco, né? Eu sempre gravava, velho. Sempre gravava. Mas é pra quem tem dinheiro, na época era quando rico, tinha, né, cara? Quando você tinha 20 cassete quando na época. Quando eu não podia, eu deixava minha mãe gravando, velho. Dá o play aí na meia horinha do episódio. Meu Deus do céu, além de ser rico, de ter 20 cassete, ainda tinha uma mãe que sabia gravar. Uma mãe que queria que o filho fizesse natação na hora da porra dos cavaleiros. Porra! Essa mãe é psicopata, velho. Essa mãe é boa, né, cara? Essa mãe é psicopata terrorista. Como eu falei pra vocês no MachineCast Beta, que um dia eu vou disponibilizar pros ouvintes que não escutaram, na hora dos cavaleiros eu tinha que, né, entregar leite, né? Então era complicado, né, cara? Virou o Frankenstein depois da entregada de leite, né? Saía pedalando igual capeta pra chegar em casa, velho. Ei, estilo Paperboy, meu amigo. Era... Então, todo mundo já falou aqui como é que conheceu o Cavaleiros do Zodíaco. Vamos passar então para o próximo quadro aqui. Primeiro episódio. Qual foi o primeiro episódio que cada um de nós assistiu aqui? Vamos ver então. Vamos trocar agora. Ô, Vitor, conta pra gente qual foi o primeiro episódio que tu assistiu, cara. Primeiro episódio de Cavaleiros. O primeiro episódio foi, acho que aquele do Cavaleiro de Cristal. Mestre! Você está bem? Escuta, Yoga. Os cavaleiros estão a serviço do bem. Nunca saia desse caminho. Mestre, ele voltou ao normal. Você hesitou por um momento quando estava prestes a me atacar. Não hesitou. Lembre-se, você não deve hesitar quando lutar pela justiça. Não fale mais, mestre. Descanse, descanse. Não me interrompa. Yoga deverá aceitar minha morte. Espero que minha morte ajude em seu amadurecimento como cavaleiro. Proteja toda a humanidade. Respeite-a e defenda com tudo a sua alma sempre que necessário. Boa sorte, Yoga. Ele está morrendo. Mestre, mestre! Me dê sua mão. Mestre. Caraca, velho. Só existe no anime. Mestre do Yoga, velho. Segundo o anime, sim, né? Começou no filler já, cara. Já comecei ali. Ah, velho, mas nessa época, de boa mesmo, nessa época os fillers eram até legais aí. Porra, vai ver os fillers dos animes hoje em dia, dá vontade de matar esses. Quem sabia que era isso, né? Ninguém sabia. Não é, ninguém nem sabia que era filler, velho. Ninguém sabia. Mas foi esse episódio aí, mas assim, eu não lembro muito bem se foi esse, mas eu lembro que tinha o Cavaleiro de Cristal. Eu não lembro se foi no capítulo que ele se conhece, no capítulo que ele apanha. Eu não sei, eu não lembro. Que eles se conhecem? Como assim se conhecem? Se reencontram, na verdade. Isso, né? Isso, exatamente. Ah, sim, é por isso que eu confundi. É porque lá também é diferente a linguagem. É conhece é se reencontrar. Esses choques de dialeto aí é complicado. É porque ele mora no Japão, né? Essa foto dele aí já diz tudo. Cosplay de Tokusatsu aí. Ai, ai, então tá, o Eduardo, eu vou pular, porque o Eduardo já disse, né, que pegou já desde o primeiro, né? Pois é, cara, mas eu posso falar do feeling que foi assistir o primeiro episódio, cara. Fala pra gente então, Isa. Ô, velho, foi muito foda, porque eu não, até então eu não tinha assistido nenhum desenho japonês, eu tinha visto só as séries Tokusatsu. Tinha assistido Changeman, Flashman, Jaspion, Giban, Kamen Rider. Eu tinha acompanhado tudo, mas desenho japonês nenhum. Ô Eduardo, pros ouvintes que estão escutando aí e já estão gritando assim, puxa vida, vocês podiam gravar um episódio de Tokusatsu, só esperar, viu? Só esperar. Vai sair essa maçã. A maçã cai. Se o Nailson tiver, vai estar estragada essa maçã. Só observa. Aí, cara, o desenho começou, já começou com aquela musiquinha empolgante, né, velho? Aquelas cenas de batalhas épicas e tal, poderes voando, e os caras com armadura e tal, aquilo já me interessou muito. A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu. E de que com apenas um pontapé abriam fendas na terra. Hoje, de novo um grupo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra. As lendas de uma nova era. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Quando o desenho começou, que já era aquela coisa no santuário da Grécia, e o Seiya lutando ali na arena, e já rolando sangue da orelha decepada, e já brigando, e já vindo armadura, aquele negócio todo, eu falei, caraca, velho, que desenho que é esse? Esse negócio é muito foda. E foi vício instantâneo, cara. Não consegui parar de ver. E foi tão viciante que minha mãe e minha irmã começaram a ver, porque eu só falava no desenho. Ah, é no Beto normal, tem gente dizendo isso, né, velho? Ô Nilce, Victor, olha só, cara, a gente já tá ficando pra trás. Vamos ver se a gente recupera aí, porque, pô, o Felipe tinha a mãe dele que filmava pra ele assistir o bagulho, cara. Uhum. O Eduardo tinha a mãe e a irmã que assistiam também, velho. É, comigo era só meu irmão que assistia junto comigo mesmo. Ah, mas minha mãe só gravava quando eu não podia. Quando eu parava no treino pra assistir, ela gravava em vão, gravava por cima o episódio, tá ligado? Ixi. Ela tinha aquela fita velha de guerra lá, e toda vez era a mesma fita que ela ia, velho. Quando eu chegava do treino, aí minha mãe perguntava se eu já tinha assistido, eu disse, já, ela, beleza, eu vou gravar por cima, aí gravava por cima. E qual qualidade que ela botava, SD? Não, não tinha qualidade não, velho, é aquela merda mesmo, se mofasse aquela fita, eu tinha um troço. E com essa mesma fita eu assisti Churato, velho. Olha só, Churato. S-H-U-E-A-T-O. Churato. O espírito desse herói viaja Churato era pouquinho episódio, então. É, mas ela ficou gravando desde Cavaleiros até Churato, meu amigo. Nossa, Churato é coisa gravou. Mesmo tendo pouco episódio, cara. Sim, sim, sim. Ah, quem disse que a quantidade é sinônimo de qualidade, né? É, mas claro que quem é fã gosta de muita. Cavaleiros Zodíaco, quanto mais episódio pra mim, melhor, velho. Também, também. Bom, eu. O primeiro episódio. Já terminou, Eduardo? Já terminei. Tá. O primeiro episódio que eu assisti, gente, foi. Eu sei até o nome. Foram As Façanhas Explosivas. Puta, nossa, esse nome eu não lembro, não, viu, velho? É, foi o episódio número 13. Episódio número 13, As Façanhas Explosivas. Que foi justamente. Eu cheguei no meu irmão, tava lá o Shiryu lutando contra o Dragão Negro. Entendo por que está se matando. Por que está fazendo isso, Shiryu? No mundo pode não existir nada pelo que valha a pena nos sacrificarmos. Exceto... Exceto o quê? Exceto pela amizade. Não sabemos o que é amor de pai. Não sabemos o que é amor de mãe. Por isso, amigos, é tudo o que nos resta. Pelo menos eu, Shiryu, escolho morrer por aquilo em que acredito. Eu compreendo. Vou aplicar o meu melhor golpe para acabar com você de uma vez. Morra por sua amizade! Cólera do Dragão! Ele deve ser o mais forte com que eu já lutei, mas eu sei que também eu vou morrer em breve. Minha vida vai se esgotar com o meu sangue derramando. Eu acho que esse episódio foi o que eu assisti também. O primeiro foi quando eu liguei, o Shiryu tava furando o ser. Quando eu liguei, eu fiz, porra, que é isso? O cara tá matando outro. Aí começou a sangrar lá, disse, porra, sangue preto, velho. É, sai aquele sangue preto descendo dele. Na hora que ele começou a furar, assim. Foi quase que junto ao mesmo tempo, assim, o Shun segurando o Shiryu. Você está louco? Você quer condená-lo apenas? Você quer matá-lo apenas porque ele está condenado? É, foi isso mesmo. Aí eu parei, eu tava até sentado, né, velho? Nessa hora eu levantei pra assistir. Porra, o cara tá furando o outro aqui, já fiquei instigado, velho. E o Seiya comendo neve? Nossa. Eu fiquei preocupado se ele fosse virar o Seiya de costas. Aí é complicado. Aí isso aí era mais um Shun mesmo. Esse episódio foi demais, cara. A briga do Shiryu com o Dragão Negro. E eu achei o Dragão Negro mais foda que o Dragão normal, velho. Porque ele era mais, sei lá, eu achava mais bonita a armadura negra. Assim, na primeira vez, né? Quando eu vi o primeiro episódio, porra, eu queria que o ruim ganhasse, velho. Eu achei aquilo ali pra mim ficou bem confuso, né, cara? Porque, porra. O Shiryu tava apanhando do Dragão Negro, aí o Dragão Negro dizendo, porque você briga por causa da amizade, aquela bobagem toda, e o Shiryu, né, apanhando. E aí quando o Shiryu finalmente conseguiu derrotar o cara teve a oportunidade de matar o Shiryu e não quis. Aí ainda salvou o Shiryu ainda. E no mesmo... porque ele luta pela amizade, pô. E outra coisa, no mesmo episódio, mais uma furação de um dedo, né, cara? Bem no meio das costelas, não sei como é que ele conseguiu, mas enfim... Eu acho que ele quebraria o dedo dele, né? Mas... mas ele era cavaleiro, pô. É, pois é. Ele não foi muito cavaleiro, né? Enfiou o dedo no outro, sem pedir. Mas enfim, foi esse o primeiro que eu assisti. Então compartilhamos o mesmo episódio. Neilson? Eu? Diga pra gente, qual foi o primeiro episódio que tu assistiu? Mas, o primeiro episódio que eu assisti foi aquele que o Wick, quando veste a armadura de Sagitário, e fica toda quadradona nele, aí ele fala, por quê? Por que não posso vestir a armadura sai dele, ele fica putão, lembra? Lembro sim, velho. Ele fica injuriado por causa que não consegue vestir a armadura fica toda quadradona nele, cara, parece mais um robô, cara. Fica estranho, né, cara? Ela não tá quadradona, é que ela era assim, né? Uhum. Mas ela não veste nele, tá ligado? É como se ela, sei lá, aquela vontade dela de vestir, não sei, como encaixa bem direitinho nele, tem um pouco. É, ela não... A armadura tem vontade própria, mas ela não queria nem... Ela ficou como se fosse uma roupa comum. Inanimada, mesmo. Né? Ela ficou Ficou com uma roupa comum aí na hora que ele tentou se manifestar o cosmos, sei lá, alguma coisa, aí ela voa, a armadura, né, pegou e saiu dele, ele ficou puto, velho. Não sei se vocês conhecem, na internet tem um blog, ele já acabou, o blog já acabou, as tirinhas do Zodíaco, alguém conhece? Já ouvi falar. Já vi. Sim, já vi. É, aí tem uma tirinha lá, que é tirinha só zoando os cavaleiros, né, cara? Uma melhor que a outra, assim, que te racha rindo, né? Aqui no sul é... Se racha rindo é a mesma coisa, ri muito, sabe? Enfim, o que vocês... Ah, entendi. Vocês riem aí. Tem uma tirinha lá que tá o Ikki olhando pra foto da armadura, de como ela é hoje. E aí ele olha pra aquela armadura montada ali em pé, sabe? Uhum. Já parece um robô, que nem o Nils falou. Ele assim, é estranho, acha, né, acha que, cara? A gente pegou a armadura errada. Mas é diferente mesmo, cara. Porque ela muda depois. Sim, o capacete era fechado. O capacete era fechado, o quadrado. Era fechado o capacete, é. Isso. Porque a armadura tava... aquele filme novo, né? Que fizeram. Isso mesmo. A armadura tava morta quando o Aiolos morreu pra salvar a Atena. A armadura ficou protegendo a Atena. Só quando a Saori despertou o cosmo da Atena, que a armadura voltou ao normal. Que foi quando o Seiya vestiu ela pela primeira vez. A luta contra... Mas isso tudo Aiolia, tá deduzindo? Né? Isso, que aí o Aiolia sentiu o cosmo da Atena e viu o Seiya com a armadura. Aí a armadura despertou. Sim, eu lembro desse momento aí. Ela Legal. Sai de dentro da água, né? Isso. Aí ela aparece na frente do Seiya quando a Aiolia dá o golpe. Aí o Seiya depois pega e veste ela. Sim. Ah, mas Eduardo, eu não, tu tá deduzindo isso ou tu colheu essa informação? Não. Ele assistiu, porra. Eu assisti, velho. Isso aí todo mundo viu, só que eu não tinha pensado nisso. Ah, mano, aí a visão de cada um, né, velho? É, a explicação lá que o desenho dá, ué. Será? Eu não lembro dele dar essa explicação. Você de armadura de diferente. Novo? É a que faz mais sentido, velho. É a que faz mais sentido. Não, eu tô falando. Ah, o Tibu assistiu. É, Tibu assistiu de novo? Milhões de vezes. A questão é o seguinte: essa explicação pra mim nunca foi assim, lógica. Como vocês estão falando. A dublagem é da Gota Mágica? Sim, lógico. São Paulo. Episódio predileto. Ah, papai. Eduardo, qual o teu episódio predileto, cara? Fala aí pra gente. Eu vai posso dizer por ele, eu vou dizer por ele, eu vou dizer por ele. Vai dizer por ele, Felipe? Vou dizer. É a encoxada do Chum. No yoga. É sim. Eita, não pode ser esse, cara. Não pode, porque ser da segunda temporada, velho. Ah, mas tem que ser esse. É, mas não vai ser esse. Só mas não é da segunda, é no santuário, porra. É o Seiya pegando o Mish lá. Ah, perdão, na praia. Tá certo. Tô louco da cabeça. É o Seiya pegando o Mish lá na praia. Pegando por trás, né? É, pegando por trás. Não. Turbilhão de pega, meu Deus. É o que te deu. Vé, imagina as cabeçadas ali, hein, pai. É. Vai lá, Eduardo, fala aí. Cara, o meu episódio favorito dessa parte aí, dessa primeira parte, é a hora que o Ikki chega na luta contra o Shaka. Que o Shaka tá lá, pá, deitou todo mundo. Aí, na hora que ele vai finalizar, chega o Ikki comprando a briga, assim, e falou, bacana, sua briga é comigo aqui, ó. Largo o resto. Pelo visto, aqui tem alguém que não sabe quando se deve dar por vencido. As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus, dentre os 12 cavaleiros de ouro. No entanto, existe um sentimento que eu não tenho nem um pouco quando comparado a um deus. É a piedade pelos mais fracos. Ou melhor, talvez tirar a vida de um fraco sem fazê-lo sofrer seja um ato de piedade. Que sangue é este? Será dele? Não, alguma coisa veio voando e me atingiu. O quê? É uma pena de fênix. Eu não posso acreditar que isso tenha ferido meu dedo. É isso mesmo. Vai se arrepender por ter machucado meus irmãos de bronze. Quem é? O Cavaleiro de Fênix. Então você é o Ikki. Meu irmão, o Ikki sempre chega... fudendo tudo, né? É, véio? Mas ele sempre chega botando o pau na mesa, pô. Oita! Por isso que o Eduardo gosta. Que filha da puta. Porra, velho. Mas aí, pô, ele sempre chega porque ele é o golpe especial do Shun, né? Então, ele é o golpe, ele é o especial mais cruel do jogo, velho. Ele é o strike, né? Ele é o strike quando o Shun solta esse golpe Ikki, meu velho, ele já chega geralmente dando o golpe fantasma, né? Ele é o strike do Shun, né? Eu tenho uma crítica sobre esse episódio que eu vou falar mais pra frente, Eduardo. Mas é o predileto dele, velho. Não vai deixar de ser. Eu acho esse episódio massa, porque o Ikki chega e, tipo, o começo da luta dele contra o Shaka é muito massa, tá? Porque falando sério, o santuário inteiro é fodástico, velho. É fodástico, cara. Mas o diálogo dos dois ali é muito cruel, cara, saca? Tipo, o Shaka vendo o Ikki como o homem que não se abala e o Ikki testando o Shaka como o homem mais próximo de Deus, o homem que não duvida, saca? Então, o homem que não abre o olho, né? Ele viu o Ikki pro sete infernos, meu. O Ikki, mesma coisa de nada. Mesma coisa. Mas é porque o Ikki lá na Ilha da Rainha da Morte já era um inferno lá, pô. Então ele pra ele acostumado. É... Tá em casa. Ele foi meio que um... Mesma coisa que um banho pra ele. Foi voltar pra casa. Foda. Então, eu achei o diálogo dos dois muito interessante, porque ficam os dois disputando os ideais deles, que são muito contrários entre si. E o Shaka tinha deitado sem esforço nenhum os outros cavaleiros. E o Ikki, por mais que ele tentasse, era como se o Ikki já tivesse pau a pau com ele ali, ó. O Ikki não conseguia causar danos no Shaka, por conta da barreira de proteção e tudo. Mas o Shaka também não conseguia foder o Ikki igual ele queria. Por mais que ele tentasse, o Ikki levantava. É, mas quando ele conseguiu abrir o olho dele também, fudeu, tê. É, meu amigo, abriu o olho, abriu foi tudo, abriu... Fudeu o Ikki valendo ali, mano. Não, era tipo... Quando ele abre o olho, ele fica mais forte, mas também é a fraqueza dele, entendeu? Justamente. Que ele luta melhor de olho fechado. Ele luta melhor de olho fechado. Tá. Então por que ele abriu o olho? Pra ter mais poder. Porque ali ele usa o poder do oitavo sentido, sabe? Só que oitavo... com isso ele não fica tão desperto Não, do oitavo. O Shaka. Eita! Ele só atingiu, se eu não me engano, ele não atingiu no santuário o oitavo, não. Acho, negão, que tu tá enganado. O oitavo não, de morrer, pô, e ir lá pro outro mundo lá pra combater a galera. Isso. O oitavo Araya chique. O oitavo sentido ele só atingiu quando o Saga. Os outros dois mataram ele lá. Que daí ele superou a morte e foi pro. Pois é o sétimo, cara. Não. Sim. Na própria Saga, na hora que ele tá lutando contra o Ikki, tem uma hora que o Shaka começa a lembrar do passado dele e tal. E por que ele ele conversando com Buda, ele era criancinha, ele conversando com Buda, aí na conversa com Buda ele tem a iluminação, que através da privação de um dos sentidos ele pode ampliar um outro sentido. O Shaka tem o sétimo sentido de olhos fechados. Quando ele abre os olhos, ele consegue usar o poder além do sétimo sentido. Mas isso ele não quer consegue... dizer que é o oitavo sentido. É o oitavo só quer sentido. É uma expansão do poder dele. Os cavaleiros de bronze usam o sétimo sentido nas 12 casas. É. Eles usam o sétimo sentido e acaba. Eles no sétimo sentido. Ô, Felipe. Sabe? Oi. Felipe, olha só. Recapitulando, a gente não deveria entrar lá em Hades, mas já que faz parte aqui do contexto. Uh-huh. Recapitulando, quando o Shaka morre lá em Hades... O que ele quer, ele não tá despertando o oitavo sentido, ele tá mostrando pra Atena, mandando uma mensagem pra ela de como se atingir o caminho, oitavo. O caminho era aquele. Sim, ali ele já sabia, beleza. Ele já sabia. Porra, né? Mas... Então é provável que o Edu tá falando seja verdade. Mas ele conversa com o Buda mesmo, não lembra não, pô? Sobre ele falar do oitavo sentido, não. Não, mas ele tá supondo, ele não falou que beleza, é realmente o oitavo sentido. Beleza. Entendeu? Mas o que ele disse, segundo o que o próprio Edu disse, com a privação de um dos sentidos, ele consegue expandir o outro. Não é ir para outro além dos sete, ele pode expandir o outro e aumentar o poder. Consequentemente, pode ser isso. Eu concordo que ele expandiu o sétimo sentido em um nível que nenhum outro cavaleiro conseguiu. Que tu acha, Vitor? Como se fosse um boostzinho, tá ligado? Ele dá um boostzinho no sétimo sentido. O que tu acha, Vitor? Qual é a tua opinião? Oi? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tô procurando aqui na internet qual que é. Olha só. Se ele despertou o oitavo sentido ou não. Olha só, o que, que vocês acham da minha teoria? Olha só. Tá, ele abdica da visão pra obter o oitavo sentido. Então o Buda disse pra ele que se ele abdicar de um sentido, ele pode despertar o oitavo, no caso. Teoricamente, não é abdicar de um sentido, é através da privação que você consegue atingir níveis elevados. O Shaka se privou da visão. Tá, mas agora raciocinem comigo aqui, não era mais fácil ele sentar porrada em todo mundo sem falar nada e enxergar os caras? Pois é. Fica quieto, senta porrada nos malucos, vendo eles é muito mais fácil, cara. Não precisa falar nada, só olha só eles. Pra você ver como que é o nível. Quando o Seiya tá lutando contra o Saga, que o Saga já arrancou todos os sentidos do Seiya, que o Seiya só tem o cosmo pra poder movimentar o corpo e mais nada, o Seiya consegue usar um poder acima do sétimo sentido. Tanto que o golpe que ele dá, usando o poder dos outros cavaleiros junto com dele lá, o poder que ele dá não atinge nem o corpo do Saga. O poder que ele dá atinge diretamente a alma do cara. Eita! Mas vê, ele vai atingir a alma, beleza. Mas ele tá sem o sentido ali, mas todo mundo deu poder ao cara, porra. Mas só porque ele tá privado de todos os sentidos que ele consegue usar o poder, senão ele não conseguiria. Então, mas aí, beleza, sem um golpe poderoso, show de bola. Mas todo mundo deu a força. Quer dizer que Shiryu, Yoga, aí, que a porra toda, chega todo mundo dá o poder a ele, é a mesma coisa que em Dragon Ball, o Goku pega o poder da galera e mete a Dinkidama no cara. É claro que vai foder o cara, pô. Então, mas é isso que eu tô dizendo. O Seiya não tem aquele nível de poder, mas ele conseguiu dar um golpe no nível do poder. Igual o Shaka fez, ele não tinha o oitavo sentido, mas ele conseguia dar um golpe, tipo, no oitavo sentido, saca? Ah, então eu lamento, o oitavo sentido do Shaka era muito furreca, porque no sétimo sentido os Cavaleiros de Ouro quase matavam os de bronze, e o Shaka no oitavo não conseguiu matar, então... Mas o Ikki nunca foi não, cara o Ikki não. O Ikki é overpower, pô. Os outros também não, porque eles estavam vivos quando o Ikki chegou ali. O Ikki não chegou logo de imediato. Porque mas o Shaka ali, não estavam... tinha a intenção de matar eles. Ah, não tinha? Não, ele nunca teve. Ele ia matar o Shun se o Ikki não tivesse chegado. Não. Ia sim. Ele ia. Ele, na hora que ele chegou perto, ele tacou aquelas negocinhas peninha, dele. Na mão, verdade. É, ele ia Você matar tá dizendo então que o Shaka não gosta de viado. É isso. Porque tinha os outros eram homem e ele não quis matar. Só quis matar o viadinho. É, tinha que começar por ele, né? Porra, chamando o Shaka de homofóbico, velho. Preconceito do caralho, velho. É foda. Ai, meu Deus do céu. Esse Felipe é foda. Felipe, conta pra gente aí. Conta pra gente qual é o teu episódio favorito, cara. Pô, na verdade eu não decidi um favorito. Tenho dois que eu fico balançado. Na verdade. Pra mim, o meu... preferido. O episódio que o Shiryu se cega pra salvar a galera, eu acho muito foda esse episódio. Lá contra o Cavaleiro Argentino lá. Isso, contra, é o, cavaleiro, contra o Cavaleiro que tem o escudo da Medusa lá. Isso, é o Cavaleiro de Medusa. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você se cegou? Está completamente louco? Eu não estou louco. Nós sempre que lutamos estamos arriscando as nossas vidas. Vamos, venha, Algol! Meu braço direito ainda está vivo. Agale essa boca e tome isso! Cólera do dragão! O quê? Você é um homem muito corajoso, se cegou para lutar! Eu nunca vi um homem assim. Seiya, Shun, segurem a minha mão. Obrigado. Ah, Shiryu, o que aconteceu? Shiryu... Amigos, estou feliz por vocês. Como ele está, doutor? Vai sobreviver, mas os olhos... Os olhos nunca mais serão os mesmos. A ciência médica atual não pode curá-los. Quer dizer que ele nunca mais vai enxergar? Eu sinto muito. Por favor, doutor, faça com que ele volte a enxergar. Ele fez isso para salvar a gente. Shiryu! O nome é Algor de Perseu. Isso, ele é argentino. Esse... Sério, velho? É. Por isso que era ele um pau segura a latina. Segura a latina. Aí, pô, aquele episódio, velho, deu uma bateu uma tristeza fuderosa em mim, bicho. Quando eu vi o cara se cegando, foda, não acreditei não, velho. E foi a primeira vez, eu acho. Foi, né? Depois a galera... Depois ele gostou e ficou cegando. Depois ele pegou o gosto de meter o dedo no olho, né, cara? É foda. Mas, pô, aquele episódio, velho, me deu muita tristeza, velho. Muita tristeza. Agora também, depois que ele ganha, velho, eu olhei assim, eu falei, porra, velho, esse cara é foda demais. Até cego o cara bate nos outros, então... Tá constatado, né? Isso cara, que ele nem conhecia o Chaka, né? Pois é, né? Em vez dele pedir o segredo do Chaka pra poder... Não, mas ele não conhecia o Chaka. Ele não conhecia sim, o Chaka, né? Mais tarde, se ele conhecesse, ele pediu o segredo. Ah, sim, é. Quando ele chegou, aliás, na casa de virgem lá, né? É, já dizia logo, desenrola aí esses paranauê de ficar cego sem cegar mesmo, pô. Só que já era tarde, ele já tava... Ah, não, ele... Aliás, ali ele já tinha... Ele tinha voltado a enxergar de novo, né? Isso, ele já tinha voltado a enxergar ali. Tem esse e o episódio do Shiryu contra a Máscara da Morte, velho. Que ele volta, se eu não me engano, a segunda vez ou a terceira já do inferno, terceira, né? Que quando ele já volta puto, dizendo, meu irmão, não importa quantas vezes você me manda pro inferno, eu vou voltar pra acabar com a sua raça, velho. E ele manda de novo. É foda. É muito foda, velho. Shiryu é foda. É isso aí. Shiryu era isso. Vita? Os meus dois episódios acabaram de ser falados. O primeiro foi do Eduardo, que é do Chaka contra o Ikki, que eu acho fantástico aquele episódio, principalmente quando o Chaka manda o Ikki pra tudo quanto é lugar, pra tentar derrotar ele, tentar acabar com a força de vontade que o Ikki tinha, e mesmo assim não dá. E o Ikki ainda tenta algum golpe fantasma de Fênix. No Chaka, coitado. É, mas sangrou, né, cara? Era o que tinha, né? E o outro episódio que eu gosto bastante é justamente o que o Felipe falou agora, do Máscara da Morte, né? Que a hora que a armadura de câncer se revolta, né? Contra o Máscara da Morte e sai da, sai dele, né? Uhum. É. E aí o Shiryu tira também a armadura dele e fala assim, não, eu vou lutar no mesmo nível, né? Não vou ficar acima de você. Nossa, aquela cena é muito foda. Mas o Máscara da Morte era o mais sinistro dos cavaleiros, velho. Era. Porra, era muito foda. A cara das vítimas dele na parede impregnada, velho. Porra. Era tenso mesmo. Aí já tinha sido construída aquela rivalidade entre os dois. Lá nos cinco picos. Justamente. Isso. Porra, ali, aquela luta também foi, pra mim, foi. Se não foi a melhor, foi a segunda ali do. Tá no top 3 fácil das lutas do anime inteiro, velho. Né? Nem do Santuário. Wilson, fala pra gente aí, cara, qual é o teu. Recapitulando, é um, viu? Ah, o pessoal tá de parzinho aí. Ao contrário de vocês aí, o episódio que eu acho mais massa por causa da galhofa, que é engraçado, eu acho, pelo menos eu acho engraçado, quando o Seiya tá lutando contra aquele bicho Jamie de corvo, aí ele... Nossa. É... Nossa, cara, eu acho os piores episódios esse daí, cara. É por causa... Não, por causa da engraçada. Não é porque ele é, nossa, o melhor episódio. É um cavaleiro de ele é o mais... prata, cara. Pelo amor de ele Deus. É o mais engraçado, cara. Aquele, nossa, cara é que... muito bizarro. É, ele é aqui, engraçado, Deus, demais. Ele... Shiryu, por que você não me esperou? Todo errado, não tem, bicho? Acho que o cara é muito Cosmo, ele pisa, não tem, ele pisa errado, mano. E cai lá embaixo. Ai, meus queridos corvos! É, mas é porque o Shun acertou ele, né, cara? Claro que ele acerta, então pra mim esse episódio, bicho, eu ri demais quando eu era moleque. Eu cheguei a rolar no chão de rir quando eu vi essa porra aí. Jamian! Corvos, meus amigos, me ajudem, por favor! Bonito, pô. Os caras tudo falando de episódio foda aqui, emocionante, fantástico. Ele falando de um episódio de rir, cara. Não, é muito demais. Engraçado, cara. Não tem como. Eu acho que esse Jamie de Corvo só não é pior do que o de Hydra de Bronze. Puta que pariu. Ah, é o. Não, o Hydra é o pior, daí. Como é que é o nome Hydra do Hydra? Nashi. Nashi, né? Não lembro o nome. Isso. Dele. Que então... cavaleiro lixo do cara. Ele é lixoso mesmo. Meu Deus, velho. Até o Kiki é melhor que ele, sem armadura. Nossa senhora, né? Sem armadura, sem nada. Kiki é roxedo, velho. Gente, o meu episódio predileto, cara, é o episódio 3, se eu não me engano. 3? Que é a luta do Shiryu com o Seiya. O próximo golpe, Seiya, será o último e você nunca mais vai se levantar. É? Eu vou lhe aplicar o golpe mais poderoso que o meu mestre me ensinou. O poderoso cólera do dragão. Não vai ser tão fácil me vencer. Ah, olha, o que é isso? Cólera do dragão! Mas que força! Já podemos ir, Shunrei. Shiryu, veja! Não pode ser. Tá se levantando depois de receber meu golpe cólera do dragão? Por acaso é imortal? Não, mas eu tenho um motivo muito forte para não perder esse combate. Oh. Dragão, agora você vai enfrentar os meteoros de Pégaso. Me dê sua força, Pégaso! Ele evitou todos os meus meteoros. Eu não acredito. Aquele escudo deve ter levado mais de 100 golpes e nem ficou rachado. Eu nunca vi nada igual. Então... quer dizer que esse é o famoso escudo do dragão? Seiya não tem nenhuma chance contra esse escudo. Nada conseguirá destruir uma defesa como essa. Meteoro de Pegasus! É impossível! Será que ainda não entendeu, Seiya? O escudo em meu braço esquerdo é mais resistente que as outras armaduras. Ah, odeio essa porra. É o 4. Puta que pariu. O cara forçou mesmo pra você ganhar essa merda. Eu tô merda, na dúvida, vai, se é o 3 ou é o 4. Eu acho que é o... Que até o Seiya dá uma cabeçada no escudo do... Ah, para. Não, mas é o primeiro episódio, não é o que... Não sei se termina quando ele dá a cabeçada, se é no outro episódio, enfim. Não, não é o... Mas é o primeiro, é o começo 3, da luta. O episódio 3, o Yoga... Ah, o começo da luta que o Seiya é humilhado pro Shiryu, né? No episódio 3, o Yoga luta com o Nat na então Guerra é da Lua. É o 4. É o que o Seiya luta com o Shiryu. É o episódio que eu mais gosto, porque é o seguinte, o meu predileto era o Shiryu, né? Dos 5 ali. Tamo junto. É, pois é. Então, quando o Shiryu foi lutar com o Seiya, eu achei, bom, ele vai destruir com o Seiya. Ele já começou dando no meio do Seiya, o Seiya já amontoou no chão, né, cara? Deitou já. Aí eu e o meu sobrinho, a gente já tava ali rolando e berrando, né? Gritando, a gente tava parecendo um campeonato de verdade, sabe? De verdade, a gente berrava, né? Jurrava no sofá. É, destrói ele, porque a gente não gostava do Seiya, né? Também não. Ou se gostava, a gente preferia mais o Shiryu, enfim. Pô, mas o cara dá um chute, o chute fazer a água voltar, velho, na cachoeira, o cara tem que ser pica das galáxias, né? É, mas na época a gente não sabia disso ainda, né? Ia saber nesse episódio, eu acho. Aí a gente tava ali tudo rando, né? Mas a gente sabe que no fim o protagonismo ganha, né? No final, então. Porra, ele quer descer o cego ela abaixo da galera. Que episódio foi muito bom. Pô, quando ele destrói aquela porra do meu irmão com o próprio punho, o escudo com o próprio punho, eu quase que eu desligo a TV, velho. Se vai se arrombar, velho. É burro, né, bicho? Puto, velho. Não, é burro caralho, pô. Eu, na hora disso, não, isso aí. Ah, vai se fuder o Seiya. Eu dei o Seiya pra sempre aí, velho. É, foi foda. Vai. Foi já, uma jogada já, de mestre. Já torcia pro Shiryu naquela parte ali. Aí depois o cara faz isso aí, velho. Forçar o cara. Ali foi uma jogada de mestre. Ele se fudeu, mas o Shiryu se fudeu mais ainda. E jogada de mestre, Donzelo? Qual é? Meu irmão, eu vou ficar quieto aqui. Não, pera aí. Qual é o cara que vai assim dar um se fudeu no próprio... mais ainda? Porra. É zoeira, tá vendo que eu tô zoando? Nojento. Vai curtir o teu Andrômeda, nojento. Cavaleiro preferido é o Ick, sempre será, filho. Ick não é cavaleiro, não, é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse ali. O cara overpower é do caralho. O cara chega, mata os caras em 2 segundos. O Ick é a morte. あなたの心に映っているのは勇気の炎それとも赤く滲む傷跡さあ私の胸でおやすみなさい 少年たちは夢の年も大人という名の空目指して落ちては、また駆け上る星よ星たちよ。 Agora a gente vai entrar na parte dos erros. Os erros que a gente conhece, né, gente? Pode ser qualquer tipo de erro. Dublagem, enredo, o que vocês quiserem mencionar de erros. Inclusive, a gente pode incorporar na parte dos erros a comparação com o mangá. Porque eu acho que não... Que os, de repente pode ter muito erro em comparação do mangá de quem conhece. Não é, né? Não é questão nem de ser erro, Team Blue. É questão de ser muito diferente da versão do mangá. É ser diferente não é erro. Eu não considero erro. Eu acho que é uma questão de adaptação. A outra versão é uma adaptação isso, diferente. Por exemplo, né, o avô da Saori ser o pai de todo mundo ali é forçado. Ah, pô. Como é que não, um velhinho já vai... Ah, para com isso. O velhinho vai comer mais de 100 mulheres ao redor do mundo, é foda, velho. O cara está comendo todas as mulheres de... O Saul pegou a mulher na Argentina, não pegou lá no Brasil. Tá, mas todo mundo... Mas pera aí, gente. O cara deu a volta ao mundo sexual. Mas todo mundo sabe quem é... É o Tom Lee Roller, ele é o Tom Lee Roller lá do como mundo é que fala? Canibal. Do mundo canibal. Tom Lee Roller, vai. Mas todo mundo... Todo mundo sabe aqui que qual é essa, de todas essas, a mais gostosa, que ele mais gostava, né? Ou não? A mãe do Yoga? Não. Sei não, que eu não sou o velho. Qual era que ele mais gostava? Ué, a mãe do Ikki do Shun. Porra, é mesmo, velho. É, mas fez dois, né? Fez dois, ele voltou lá depois. Na verdade, ele fez um casal, mano. Fez um casal. Eita, chebeta. Ai. Cabeças explodindo agora. Se tem algum ouvinte que não sabia, a cabeça explodiu nesse momento. Pra quem não sabe, quem não leu o mangá e conheceu e tá ouvindo agora a primeira vez comparação com o mangá, o Tatsumasa Kido... Mitsumasa Kido. Tatsumasa. Quem é Tatsumasa? Isso não é um nome estranho. É o Tatsumi. Não, mas é de outro. É de algum Tokusatsu, sei lá. Tá. O Mitsumasa... Mitsumasa Kido, ele é pai de todos os órfãos lá do orfanato. É, meu amigo. Só não e é aí, pai e a galera vem dizer que o Mr. Catra tem muito filho, né? É, o Mitsumasa é o Mr. Catra dos animes. Do Japão, né? Mitsumasa é pai de todos os Cavaleiros de Bronze. É, inclusive... Inclusive o Yoga, ele não ia pro orfanato, né? Ele tava indo com a mãe dele, morreu lá no barco, quando ela tava indo levar ele pra conhecer o pai, né? Isso é mencionado no mangá, que na série não, eles não resolveram não abordar isso. É porque, assim, o conteúdo pra criança, sair dizendo que o cara saiu comendo todo mundo ao redor do mundo, acho que não era bem apropriado. O interessante também é que quando depois das 12 casas no mangá, ainda nas 12 casas, logo depois deles terem lutado, eles ficam mais de um mês no hospital com fachado, todo, né, todo regaçado que eles lutaram, que tiveram as lutas, e no desenho é como se passou um dia, ele já tá bonzão, já. É dois dias no hospital. Vamos lutar aqui, bora. É igual o Pokémon, chegou lá, deu a musiquinha, pronto, eu já tô curado. Quem quer introduzir um primeiro erro aí? Primeiro erro que eu lembro de dublagem da manchete foi o Jabu de Capricórnio. Jabu de Capricórnio será o seu adversário! Isso. Pum. Pum. Cara, né? Ele era do Capricórnio, depois virou unicórnio. Ninguém sabe mais que porra ele era. Não, cara, ele lutando contra o leão, né, gente? Leão, o Capricórnio contra o leão. Nossa, era o leão menor. Leão menor. Bando e leão menor, né? Era Ban o nome dele? Dan ou era Ban? Não lembro. Continua, Vitor. A Ban, acho que era com B, não era? Ban. É Ban, acho que era. Eu achei ele até boladinho, velho, mas perdeu logo de cara. Pois é, mas era bem genérico esse cavaleiro. Todos os outros de bronze eram genéricos, velho. Não, cara, os outros eram, assim, cada um era bem diferente um do outro, assim. Mas o de leão ali, ele era... É. O aquele do urso mesmo, vai se fuder aquele cara, bicho. O golpe mais foda do cara é um agarrão no pescoço. Aí quando estrangular, o povo, todo mundo estrangula. Ele só tinha força física, ele não tinha força de cosmo, né, cara, dos cavaleiros. É o de urso também. Continua, Vita. Tinha aquele clássico, né? China, a mulher cavaleiro. China tem agido sem receber ordens. China, a mulher cavaleiro? Nossa! Não era Amazona, não, né, cara? Era mulher cavaleiro. E o sentido do paladar, que era privado? Paladar sem um sentido é foda, viu, velho? Mas é um sentido. É, o cara perde o paladar e o cara para de falar. Para de falar o cacete. O cara seria perde a fala, voz do paladar. Seria a fala, no caso? É, acho que sim, né, velho? Não, eu acho que é o paladar, tá correto. Sim, mas por que o cara ficava mudo? Esses erros de dublagem é o que mais sei, tem, cara. Mas a gente não lembra de então, de vê muito, só, né? O cara chega e fala, não, ele tirou meu sentido do paladar, aí o cara fica mudo, porra, com a mão na garganta e fudeu. Deve ser. Que porra é essa, velho? Sei lá. O cara ficava mudo, velho. Perdi o paladar, não. Perdi o paladar, beleza. Você parou de sentir o gosto e pá. Porra, me pegou, me pegou. Pior. Tinha pensado nisso. Tinha erro nos nomes das galeras. É, fala aí. Em episódio era Mestre Ares, em outro episódio era Mestre Arles. Nossa, é verdade. Ah, isso era com Aiolos também, era Aiolos, Aioros. É, o Milo e o Aiolia também, é. Sem falar que o antigo mestre era o antigo mestre, né? Não era o Sion, né? Não era o Sion, sim, era o antigo Sion. Mestre. Antigo sim, mestre, que depois descobre ser o Sion. Antigos, eles falavam. Mas aí tem não, outro mas esse aí é outro. Continuidade também, que é o seguinte. Quando o Aioro salva a Athena, ele salva a Athena do Saga como Mestre Ares. Ele já era, no desenho, nessa hora, fala que ele era o mestre do santuário. Não, nessa época ele não era o mestre. Não, fala que ele era o mestre. Que fala o mestre que ele era. Colocou uma ordem contra o Aioros e tal. É, que ele era o mestre. Que ele só já que tinha quando... tomado o lugar do Xion já. Pois isso. É, mas tá errado, né? Só que pois quando é. O Seiya tá lá no torneio e quem dá a armadura de Pégaso pro Seiya é o Xion, não é o Ares. Sim, é isso aí, eu sei. Mas eu acho que é só a menção errada ali no caso. E outra, o golpe da China, no japonês, não fala vem a cobra. Tá ligado, né? Que eles inventaram isso aí. Tá, mas aí é uma questão de adaptação, mas, né? Mas isso é porque, isso aí, que eles erraram muito também, foi porque os episódios vieram pra eles... Em espanhol, pô. E o script em inglês, aí fudeu os caras, né, velho? Não, mas essa questão de como é mencionado o golpe, ô Nilson, eu acho que é só uma questão de adaptação pra ficar melhor pronunciado. Mas vem a cobra não ficou melhor pronunciado, não. Depende, como é que ficaria traduzido Cê o golpe tá dela? Doido ver agora. Sei lá, velho. Eu sei que vem a cobra, pô. Vem a cobra senta e vem a cobra. Senta cobra! Senta... É doido? Se fosse China contra Shun, senta cobra não ia funcionar, não. Eu acho que ela tem outros golpes, né? Que depois tem episódio que fala os nomes dela mesmo. Acho que tem um que é Garra Trovão. Ou é, Garra de Trovão. Das unhas, né? Que as unhas dela ficavam maior também isso. E tal. É. Garra de Trovão, né? Tinha um também que era Serpente Trovão. Um negócio assim que enrolava o sujeito, era a cobra, assim, dava choque. Era sabe, o visual sabe do golpe. Sabe outra coisa que eu não entendo até agora, velho? É, no santuário tá rolando... O fight lá, os cavaleiros têm que chegar, passar pelas casas tudinho pra chegar na casa de leão. Aí tá rolando o fight do leão com o Seiya, de repente aparece Cassius e China, brotaram da onde, porra? Da onde? Como? Sem passar por como nada. Que eles não passaram pelas outras casas, né, velho? O cara não passaram. Os caras fizeram uma escalada, velho. Os caras escalaram ali o. Ah, é, pois é. Não, e a Marina, na hora que ela chega lá na casa de peixes pra salvar o Seiya. Não, peraí. Agora eu vou entrar. Oi, Vita. Ela pegou um atalho. É, porque ela não falou da porra do atalho desde o começo, velho. Olha só, aí, Eduardo, agora eu vou falar sobre a bronca que eu tinha sobre o teu episódio favorito lá. Eu lembro que num dos primeiros episódios lá da saga de Hades, quando os espectros de Hades chegam na casa de Leão, o Aiolia fala claramente pra eles que nenhum cavaleiro ou qualquer outro ser consegue chegar ao salão do mestre ou ao templo de Atena sem passar pelas 12 casas usando suas próprias pernas. Que nem Mu, que tinha o maior poder de telecinese, de teleporte entre todos os cavaleiros, conseguiria passar pelas 12 casas a não ser usando suas próprias pernas. E o Ikki sai direto da ilha da Rainha da Morte direto para casa de Virgem. A Iória de Leão. Onde estão Saga e os outros dois? Saga e os outros dois? Saga, Camus e Shura, os traidores. Eles passaram por aqui ou não? Eu não sei. Não importa quem seja. Vocês acham que eu deixaria os inimigos passarem por esta casa? Então, eles devem ter se teletransportado para uma casa mais adiante. Isso é impossível. O quê? Mesmo para Mu, que possui poderes telecinéticos poderosos, é impossível teletransportar-se para outra casa sem passar pela anterior. Isso porque o cosmo de Atena envolve e sela o santuário desde a era mitológica. Todo aquele que pretende atravessar as 12 casas Não tem outra opção senão atravessá-las a pé. Isso inclui também aqueles que possuem poderes extrasensoriais. Mas o Ikki não usou perna, pô. O Ikki é a presença de espírito, o espírito do fogo queimando tudo, pô. O cara já veio. O cara é o capeta, pô. O cara já veio com Action Replay, Game Shark, CTI, de viagem. O cara mas aí o Timbu, tem uma fácil explicação, cara. É? Explica pra mim essa incoerência aí. O que que acontece? É. As 12 casas são protegidas pelo cosmo dos 12 Cavaleiros de Ouro, pra que ninguém entre nem passe por ali sem a permissão deles. Não, pelo cosmo da Atena. E dos 12 Cavaleiros de Ouro. Ele fala sobre o grande cosmo de Atena. Sim, aí o que que acontece? Os Cavaleiros de Ouro até a Casa de Leão deram a permissão deles pra que os Cavaleiros passassem pelas casas. Ou morrendo, no caso do Máscara da Morte, ou dando livre permissão, no caso do Mudo Aldebaran, do Sada, quando tomou o poder lá do Andrômeda, e o Ioria, até o Ioria. No caso aí? Por isso que o Ikki conseguiu chegar, tipo, não, direto. Ele não passou pelas 12 casas andando. Não, ele teve permissão pra passar por elas, aí ele passou pelo cosmo. Tá. Isso aí não me esclareceu, a Fênix foi voando. Ele teve a permissão dos Cavaleiros pra passar. A permissão foi concedida dos Cavaleiros de Bronze de passar. Eu não aceito. Eu achei uma puta sacanagem. Por que que ele já não foi direto lá salvar a Atena, então? Outro diferencial. Na saga de Hades, a Atena está no templo de Atena e os Cavaleiros de Ouro nas casas dos Cavaleiros de Ouro. Tudo bem. Quando os espectros tentam subir, a Atena está no santuário e está emanando o cosmo. Sim, e não na está saga de casas. Ela também está no santuário. Exatamente, mas está morrendo, não está conseguindo emanar o cosmo para impedir. Ela não estava impedindo também o Ikki de subir as 12 casas. Ela queria que o filho da puta subisse pra salvar ela. Então por que que ele já não foi direto no templo lá pegar o escudo, cara? Porque o Ioria tava usando o cosmo dele pra... O Shaka tava usando o cosmo dele pra impedir a passagem. Na verdade, você não podia passar a casa de virgem sem o Shaka passar. Na verdade, ele queria salvar o irmão frutinha dele, era isso. Também. Isso é cheita dele, porra. Não adianta falar, não. É cheita desse filho da puta. É o cavaleiro mais roubado que existe. Cara morre e renasce. Vai se fuder, velho. Ah, mas daí aí tem contexto, né? Tem contexto e tem esfera do dragão também envolvida. Isso aí é outro cast. O erro que tem sinistro naquela parte que o Máscara da Morte vai lutar com... o Shiryu lá na cachoeira, antes deles ir pras 12 casas, que quando o Shiryu volta com a armadura, o Máscara da Morte fala assim, da onde você tirou essa armadura de ouro? Tudo é de ouro no começo da série. Outra coisa que me irritava aí, me irritava muito, era que parecia que os cavaleiros eram meio surdo, velho, meio moco, quando ia conversar merda um com o outro. Tipo, sim, eles falavam, eu vou te derrotar. Irmão, essa mania insistente, velho, o cara chegava aí, velho, aí tá Aldebaran e Pegasus, né? Aí tá Seiya na frente de Aldebaran. Aí Aldebaran chega, você nunca derrotará o grande chifre, Seiya. Aí Pegasus, desista, Aldebaran, eu já sei seu ponto fraco. Aí lá vem o Aldebaran. O que você disse? Você disse que já sabe meu ponto fraco? Ah, vai tomar no aí ele faz, isso mesmo, eu vou derrotá-lo com o meu próximo golpe. O que você disse? Você vai me derrotar com o próximo golpe? Ah, porra. Cara, aí o cara não já disse? Porra, bicho. Você devia irritar os dubladores, na moral. Devia irritar os dubladores na hora que os caras estavam fazendo isso, velho. Mais algum aí, Vitor? Que eu lembro agora, não. Não? Tem um erro na idade do Shura também, velho. Do enredo, tu tá ligado esse, Timbu? Nossa, se for só o do Shura, todos eles, na verdade, de todos os cavaleiros. Todos, de ouro, não, né? Mas veja que esse é um enredo geral, velho. Porque segundo o guia oficial, na Saga do Santuário, o Shura do Capricórnio tem apenas 23 anos. Sim. Logo, a Saori possui 13 anos, certo? Sim. Shura lutou contra a Aioros quando tinha somente 10 anos, velho. Nossa, detalhe, é fodão. O Cavaleiro de Sagitário tinha apenas 14 anos quando foi morto. Os caras tudo adulto, pô. Nossa. Eu tenho uma pior, ô Felipe. Qual? Olha só. De acordo com o guia oficial, o Camus de Aquário... Na Batalha das 12 Casas, tinha 20 anos de idade. Vai tomar no... Ele treinou o cavaleiro que treinou o Yoga. Isso, ele era mestre do mestre do Yoga. Na série, né? Todo mundo sabe que no mangá isso não existiu. No mangá ele foi mestre direto. O mestre do Yoga, eu não faço ideia que idade tem. Mas vamos supor que ele tenha 16 anos. Impossível, né? O Yoga tem 13. Aliás, o Yoga tem 14 anos na Batalha das 12 Casas. Tá? Então, quando o mestre do Yoga ensinou o Yoga tinha... Era um feto. 8 anos, né? É, 8 anos. O Yoga tinha 9 anos. Ó, o Cavaleiro de Cristal aqui na Wikipédia, ele tinha 19 anos. Nossa! Caralho, mas aí... No anime eles misturaram, fizeram uma bagunça, velho. Nossa, cara, isso é um absurdo. É um absurdo. Por isso que eu gosto da história do mangá, é bem mais, mais centrada. Os cavaleiros não batem também, tá ligado? Porque na história, da animação, pelo menos, conta que existem. Em algum momento, alguém conta que existem 88 cavaleiros. Sim. Só que se a gente fizer as contas, os números não batem. Porque eles falam que são 12 de ouro, 24 de prata e 48 de bronze. Ah. Se somar tudo, tem 84. Cadê os outros 4 que não existem? São desconhecidos pra sempre. Ué, aí são os especiais. É o Cavaleiro de Cristal. É o Cavaleiro de Cristal e os três Cavaleiros de Ouro. Qual os três Cavaleiros de Aço e o Cavaleiro de Cristal? Não, mas o Cavaleiro não, de Aço não é cavaleiro, não, velho. Essa é porra do santuário, é no santuário. É algum outro cavaleiro especial, ô, Felipe. Inclusive o de Cristal é um. Hã? Não, o Orfeu de Lira é cavaleiro de. É, cavaleiro então, oficial. É de prata e tem o poder perto de ouro, né? Se eu não me engano, de ouro. Alguma merda dessa aí. Quem? Ele fica no Hades. E se eu não me engano, tem outro que a gente não conhece, que era o 13º cavaleiro de ouro, que se revoltou contra a Atena lá e tal, e a galera baniu ele. Só que eu não esse me lembro. Esse aí é o da serpente, não é? O novo selo do Serpentário, né? Serpentário. É, a Serpentário. Que porra é? Serpentário, lixo do cara. Mas mesmo assim, velho, o cara não denominar os filhos, pô. O cara não sabe nem quantos filhos tem, vai contar errado e... Porra. Tem o Cavaleiro de Altar, que é o sucessor, o assessor do mestre, o Cavaleiro de Prata então de Altar. Então vamos lá, a gente já tá passando dos números, que disseram que era 88 e já tá passando aí. Muito vamos merda. Mais, fala mais aí. O que que eles não... Os Cavaleiros Marinos não são cavaleiros, então? Não, são sereias? Cavaleiros não, de Poseidon. Eles são peixes. Eles são generais marinas. Ah, é isso mesmo. Bom, enfim, pra mim era tudo cavaleiro naquela época, hein? Pô, e meu irmão, e tem outro erro, não sei se é erro, né? Mas tem uma parte que eles estão lutando, que o Seiya leva um golpe, aí fala de um dos Cavaleiros de Prata, que eu não lembro qual é, se eu não me engano, de baleia, alguma coisa assim. Nossa, o Cavaleiro de Baleia. Ele é muito forte. O golpe dele é como se fosse o impacto de uma baleia branca do Ártico. Cacete, velho! O Seiya é biólogo, né, velho? Em que momento eles estudaram, né, cara? É, porra, velho. Velho, o Seiya era asiático. Porra, velho. É, tá. Uma baleia branca do Ártico. Caralho. O cara tem que ser muito específico na baleia. Como é que ele falava? Golpe explosivo de Kaitos! Um errinho de... Durante esse tempo de internet, depois que surgiu a internet, eu vi vários e vários vídeos na internet sobre erros e coisa e tal. Mas um que eu vi, eu me lembro na época que eu assisti mesmo na Gota Mágica, né? Que a dublagem da Gota Mágica era que tinha os erros. Foi o Shiryu, quando ele tava saindo pra lutar com o Oko. Vocês lembram o Cavaleiro Oko? O do Tigre, né? Isso. Ah, e ele tava dentro da cabana com a Shunhei, falando com ela. Aí ele tava brabo porque ele não conseguiu salvar ela, né? Teve que ser o Oko. E daí ele fala assim pra Shunhei: eu nem consegui salvar você, Shiryu. Oxê. É? Esse aí foi tosco, velho. Não importa o que você faça pra mim, eu nunca vou poder retribuir, Shiryu. Esse aí eu não sabia, não, velho. É. Ele fala isso mesmo, eu lembro aí agora. É, pois é. Eu lembro disso também. Não, erros de dublagem existem, nossa, trocentos, cara, trocentos. Pô, mas veio, quando foram regravar, quiseram que a dublagem, os caras que dublaram voltassem, velho, porque de tão nostálgico que foi, velho. Com esses erros todinho, a porra toda, mesmo assim a galera pediu pelos caras. Tem uma parte também de quando o Máscara da Morte, eu acho que inclusive era o Nilson, quando tu falou dos cinco picos lá, quando o Máscara da Morte foi lá pra matar o Mestre Ancião, né? Sim. Que o Máscara da Morte já ia matar o Shiryu, daí o Mu chega bem na hora. Aham. E aí ele fala: ah, o Shiryu é meu amigo, não vou deixar que você o machuque. Aí o Máscara da Morte diz assim: ah, você é Mu de Jamiel, Cavaleiro de Ouro de Touro. Shiryu é meu amigo, não vou deixar que faça mal a ele. Você é o Cavaleiro de Ouro de Jamiel, Mude Touro. É porque pelos chifres, né, velho? Pelos chifres. Eu acho que ele se confundiu com os chifres, né, cara? Brilhará